Abra comigo a sua Bíblia em Tiago. Carta do apóstolo Tiago. Capítulo 2. Vamos começar lendo o verso 14, irmão. Capítulo 2, verso 14 em diante. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz a Abraão, creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O texto bíblico, a Bíblia Sagrada, foi nos dada não como um compêndio de discussão, de apenas estudo intelectual, a Bíblia foi nos dada como uma diretriz de vida. E se a nossa forma de raciocinar complica algumas coisas, a gente precisa sempre se lembrar que o que Deus escreveu na sua palavra sempre será simples de entender. E aquele que não tem o entendimento, a Bíblia diz, pode pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te dar o entendimento. O Espírito Santo vai nos dar o entendimento. Esse texto que eu acabei de ler com vocês é um texto que, por si só, fala tudo o que precisa ser dito. O que Tiago está ensinando, inspirado pelo Espírito Santo, é que a minha fé, ela é morta, então eu posso ter fé. Mas a minha fé pode talvez ser uma fé morta. E está tão claro, tão simples no texto, a minha fé é morta se ela não for acompanhada de obras. E Tiago vem dando alguns exemplos, Tiago clareia bem. Nós lemos em Romanos, no capítulo 1, Paulo escreve à igreja em Roma e ele diz assim, o justo viverá pela fé. Realmente, sem o Espírito Santo, estas frases ou estas mensagens, esses ensinos, eles ficam obscuros, eles não tocam, eles não alcançam nosso espírito. Podem alcançar nossa alma numa necessidade assim, urgente, de um consolo, podem tocar o nosso intelecto numa busca só por conhecimento, mas para tocar o nosso espírito, eu e você precisamos reconhecer que a palavra do Senhor é autoridade sobre a nossa vida e o Espírito Santo nos revela, no nosso espírito, a verdade que está escrita. O justo vive pela fé. Algumas versões trazem, o justo vive da fé. E eu tenho sido confrontado pelo Espírito Santo muitas vezes, porque eu tenho orado algumas coisas, a vida inteira é assim, irmão, eu acredito que é com você também, buscado do Senhor algumas coisas, e às vezes eu me pego assim, Senhor, não é possível. Senhor, não é possível que... Até quando, Deus? Eu preciso que isso aconteça. E a gente tem uma expectativa e uma esperança na resposta de Deus. E se a nossa esperança tivesse que ser mesmo a resposta de Deus, o texto teria que ser trocado. O Senhor teria que ter escrito assim, e o justo viverá pelas respostas de Deus. O justo viverá por orações que foram respondidas e questões que foram resolvidas. Mas não, o texto diz assim, o justo viverá pela fé. Em Hebreus nós lemos que a fé, de uma forma também muito simples, o Senhor explica, a fé é a certeza. Então diga comigo, a fé é uma certeza. Certeza. Nenhuma certeza vem senão pelo conhecimento. E não apenas o conhecimento intelectual, mas o conhecimento experimental, vivencial. Você pode entrar na autoescola e você pode fazer meses de autoescola e você receber uma carteira porque você passou em todas as provas da autoescola. Mas, enquanto você não for para a rua dirigir o carro e passar todo aquele aperto, até ter a prática, você não pode dizer que sabe dirigir. Da mesma forma, a nossa vida espiritual. A fé é a certeza, é a convicção das coisas que não se veem, das coisas que esperamos, mas não são visíveis, não são palpáveis, mas nós sabemos. Sabemos como? Primeiro, na sala de aula. Aí eu já sei como vira para a direita, como vira para a esquerda, eu já sei para que é o acelerador, eu já sei para que é a embreagem, eu já sei para que é o freio, eu já estou dominando tudo. Mas nós sabemos que não adianta só ouvir na sala de aula sobre como ser um condutor de carro. A fé é o conhecimento das coisas que não se veem, mas não pode ser o conhecimento só da sala de aula. Precisa ser o conhecimento das obras, da prática, do ir para a rua e começar a dirigir o carro. E é isso que Tiago está dizendo. A minha fé, a minha certeza, a minha convicção daquilo que eu ouvi, daquilo que eu li, sem ir para a rua, pôr em prática, é uma fé morta. Assim como o motorista que só estudou na sala de aula não vai conseguir dirigir, eu e você não vamos conseguir viver como o justo vive, pela fé. Por isso Tiago vem e traz esse ensino. Irmãos, a vossa fé, só na sala de aula, só no intelecto, ela é morta. Ela precisa ser acompanhada de obras. Eu gosto sempre da ilustração do shopping, que é como se fosse alguém que nunca foi ao shopping e chegasse ao shopping. Não, pode ir que está aberto o shopping. Não, eu cheguei lá perto, a porta está fechada. Gente, eu tenho certeza que o shopping está aberto. Não, eu fui lá, eu vi, a porta está fechada. É que você acredita que o shopping... Tá bom, eu acredito, mas eu fui lá e a porta está fechada. Você acredita em mim? Acredito. Então vá lá, porque o shopping está aberto. E você, eu cheguei lá, a porta está fechada. Avança. Creia no que eu estou dizendo. Tenha certeza do que você não vê, mas tenha certeza. Agora, depois de me ouvir, que o shopping está aberto, dê passos de fé. Associe à sua fé uma obra. Qual obra? Avance em direção à porta. pode ser uma ilustração meio tola para nós que entramos no shopping todos os dias e nós não temos nenhuma dificuldade. Ninguém acha que vai avançar em direção à porta e vai bater a cara no vidro. Todos sabem que vai avançar em direção à porta e que a porta vai se abrir. Eu posso saber que a porta vai se abrir, mas se eu ficar parado de longe, a porta não se abrirá. Tiago está dizendo, meus irmãos, se vocês têm fé e não querem que a fé de vocês seja uma fé morta, vocês precisam unir a fé de vocês às obras. Que obras? Nós temos algumas conotações religiosas para esta palavra obras. A primeira é a ação da nossa mão. Então nós já sabemos que ninguém será salvo por suas obras. Boas obras não salvam ninguém. Mas Tiago está dizendo, todos nós seremos justificados como Abraão foi justificado também pelas nossas obras. Porque as obras, elas acompanham a nossa fé. Se a fé é viva, ela está associada a obras. Uma outra conotação dessa palavra diz respeito às obras sociais. Ah, eu preciso fazer obras, eu preciso fazer obras, eu preciso fazer obras. Eu preciso, então, eu vou sair para distribuir sopão, eu vou dar alimento para o pobre, eu vou distribuir roupas velhas para as pessoas que estão necessitadas, nós vamos lá, eu tenho que fazer obras. Essa conotação de obras, no sentido de fazer obras sociais, ela também é limitada. A palavra obras que Tiago está usando aqui, no texto que lemos, diz respeito à ação. Você crê que o Senhor vai abrir as portas? Ah, eu creio sim. E o que você está esperando? Eu estou esperando que as portas se abram. As portas vão se abrir, irmão? Você crê que as portas se abrirão? Creio. Então o que você está fazendo? Estou dando alguns passos em direção a ela. Eu estou tomando algumas iniciativas, eu estou tomando algumas atitudes, eu estou dando passos de fé. Porque eu tenho certeza, que eu não vejo ainda, mas isso vai acontecer, porque está escrito na palavra. E eu crio, e isso se chama fé. Mas a minha fé, sem as minhas ações, sem as minhas iniciativas, ela é morta. Ela não produz frutos. E eu e você precisamos colocar diante do Senhor que esse é um modus de vida, um modus vivendi que o Senhor ensina a sua palavra sobre ou para todo justo, a respeito de qualquer justo. O justo vive é pela fé. E a fé não é apenas o conhecimento intelectual, mas é o conhecimento intelectual somado à revelação do Espírito Santo que nos leva a dar passos. Vou me levantar e vou em direção a essa porta. Ela vai se abrir. Já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já estou dando mais um passo. Senhor, agora é o último passo. Se ela não se abrir, eu vou bater com a testa no vidro. Senhor, mas eu creio que ela vai se abrir, porque o Senhor me falou que ela vai se abrir. Então eu rumo em direção à porta e eu entro naquele prédio. E as coisas acontecem. Mas se eu não tenho as obras associadas à fé, eu vou me assentar e uma hora eu vou esmurecer de desânimo, de cansaço. Ah, eu criei esses anos todos e não vi nada acontecendo. Então a minha fé terá sido morta, porque eu não tomei atitude. E existem muitas áreas que eu e você precisamos tomar atitude. Nós gostaríamos muito de começar pela financeira. Ou, se Deus resolver a financeira, e Deus realmente quer nos ajudar na vida financeira. E um grande empresário, você pode conversar com qualquer empresário, um grande empresário é um homem de fé. É uma fé humana. Para a dimensão terrena, passageira, mas é uma fé. Vou comprar aqueles lotes lá no subúrbio. Você está doido? Vai comprar lote naquele lugar? Lá só tem pântano. Vou comprar. Mas por que você vai fazer isso? Porque eu vou construir, aquilo lá vai melhorar, e eu vou construir, e aquilo vai ser um condomínio, e eu vou faturar com aquilo lá. Gente, o cara é louco. Vai comprar aquele negócio. Ninguém quer aquelas terras lá. Está lá preço de banana lá. Porque ele, será que ele não está vendo que aquilo lá não presta? Que aquilo lá é um pântano. Que ele, não é possível assim. Vou comprar. Ele vai, ele compra, ele constrói e ele prospera. E é assim em qualquer área do comércio, da natureza empresarial. Vou fazer isso. Pelo conhecimento adquirido, às vezes pela intuição. Cadê a Rose? A Rose está aqui, ó. A Rose, ela é compradora da loja dela. Ela tem uma loja, mas é ela quem sai para comprar. Não é isso, Rose? E grande parte você sabe que, assim, esse aqui vende. Esse aqui vende. Agora, grande parte é aqui. Eu tenho a intuição de que isso aqui vai dar certo. Pode errar algumas vezes, mas vai acertar muitas vezes. Não é isso, Alexia? Alexia é vendedora, vai lá comprar as coisas para a loja dela. Eu associo o que eu já aprendi, o que eu já experimentei, com uma intuição que, na verdade, é a soma de conhecimentos que estão guardados em mim, seja na dimensão emocional, seja no intelecto, naquilo que a gente nem conscientemente soma, mas fala assim, isso aqui dá certo. Isso aqui vai dar certo, isso aqui. E vai lá e compra, e volta para a loja com aquela quantidade de produtos, cheio de quê? De fé. Mas se você tivesse tido só a fé, ah, isso aqui eu acho que vende, e não tivesse tido a ação, não comprasse o produto e expusesse na prateleira, sua fé ia ser o quê? Morta. Você ia para casa, Deus, eu não faturei nada esse mês, Deus, eu não consegui vender nada esse mês, Deus, não aconteceu o dinheiro que eu pedi, o Senhor não chegou, Deus, eu preciso do seu socorro. Mas, meu filho, você tinha que ter associado a sua fé a ações. E na área financeira, muitas vezes, é isso. O investir corretamente naquilo que você sabe que vai frutificar. Tratando-se de fé terrena, humana, de coisas temporais, pode acontecer de... Ih, comprei aquele sapato lá, encalharam tudo. Vamos fazer uma promoção aí, olha. Mas se tratando das coisas espirituais, reveladas pelo Espírito Santo a mim e você, através da palavra, não tem chance de falhar, porque não foi a sua intuição que achou que aquilo ia vender ou que aquele terreno ia prosperar. Foi Deus que desde a eternidade disse, ande assim, faça assim, creia nisso, execute isso. O justo vive é pela fé, e a fé é uma certeza de coisas que nós ainda não estamos vendo, mas nós esperamos. Por quê? Porque é certeza. Aí você descobre que aquele empresário que comprou aquela terra lá no meio do pântano, lá no subúrbio, de repente ele também sabia que havia a possibilidade do governo fazer uma avenida que ia passar lá à volta do terreno dele. E a avenida, depois de 10 anos, veio e aquilo valorizou o terreno, a área, de uma forma impressionante. É real, irmãos. Se ele tomou conhecimento de que a avenida ia passar ali, aquilo valoriza o seu trabalho, aquilo dá força. Agora, a Bíblia diz assim que o Espírito Santo há de revelar aos seus servos tudo o quanto ele quer fazer. Então, eu e você já sabemos, Deus vai fazer isso aqui na minha vida. Deus vai fazer isso aqui na minha família. Deus vai fazer isso aqui na minha área financeira, na minha vida profissional. Deus vai fazer isso aqui. Deus já me colocou isso aqui. Deus já me deu aquilo. Eu vou dar passos de fé. Eu sempre lembro da história de um pastor amigo meu, que ele estava levando um grupo da igreja para Israel, e ele ligou para um irmão, irmão, você vai a Israel... Vou, pastor, claro, estou indo pela fé. Essa expressão entre nós já é assim, eu não tenho dinheiro nenhum, eu não sei como eu vou fazer, não tenho a menor noção de como eu vou fazer, eu acho que é impossível, mas eu vou pela fé. E aí chegou o prazo final, ele não tinha feito a inscrição, o pastor ligou para ele e falou assim, eu não vi sua inscrição aqui. Ah, pastor, não vai dar para ir, porque olha... Eu não estou vendo a menor condição. Não, você disse que ia. e você disse que ia pela fé. Agora eu estou dizendo a você, vá lá e faz a sua inscrição, mas eu não tenho... Agora você disse que ia pela fé, vá lá e faça a sua inscrição. E ele, em obediência, foi lá e fez a inscrição. E a partir daquele dia, veio o dinheiro para pagar todas as parcelas dele. E ele foi para a excursão e ele foi testemunhando isso. Eu e você não vamos ter um pastor desse do lado. Agora você vai fazer. Agora nós não vamos ter anjo fazendo isso. Nós não vamos ter Deus fazendo isso, irmão. Porque pode ter sido uma ajuda circunstancial, mas nós não temos essa ajuda o tempo todo. Somos nós que vamos tomar uma atitude. Eu vou dar passos de fé. Porque fé não é uma tentativa, fé não é uma possibilidade remota, não sei se vai acontecer. Fé é uma certeza. Ah, mas ninguém pode saber. Claro que pode saber, qualquer coisa. Pelo relacionamento, pela intimidade com o Espírito Santo, ele pode nos mostrar aquilo que não é visível. Por isso o Senhor diz assim, não andamos pelo que vemos, pelas circunstâncias, mas pelo que não vemos, porque o que vemos é temporal, o que não vemos é eterno. E como ver o que não se vê? Só o Espírito Santo faz isso. Pode comprar. Pode decidir. Mas como assim? O Espírito de Deus já colocou em mim uma porção de fé. É uma convicção inabalável. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Eu tenho certeza de que é para ir para ali. Eu tenho certeza de que é para fazer. Eu tenho certeza. Mas e se der errado? Isso já é um princípio da incredulidade. E toda incredulidade vem do inferno, não vem de Deus. Está escrito, o justo viverá pela fé. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Qual lugar, Deus? Não, eu vou te mostrar. Ô Deus, o Senhor está querendo que eu vá para o aeroporto? Sem saber, sem ter passagem aérea? É, vai para o aeroporto. Sem... Mas o Senhor quer que eu leve as malas? É, leva as malas. Com toda mudança? É, com toda mudança. E eu vou chegar lá e eu vou em qual companhia? Eu vou te dizer. Você está brincando? Não, de jeito nenhum. Eu vou pagar esse mico, chegar no aeroporto lá. E se não tiver passagem? Deus disse. Se eu creio no que Deus disse, e para Abraão era muito mais difícil, irmão. Porque para nós, eu e você não precisamos ficar à mercê de uma vozinha aí, ó. Eu senti, estou tintindo. Para nós, mais do que para Abraão, está escrito. Jesus já se revelou. Ele não vai dizer a mim e a você nada que não esteja fundamentado aqui. Para nós está muito mais simples, muito mais fácil. Foi Deus quem disse? Foi. Então vamos conferir na palavra. Foi Ele mesmo quem disse isso. Então, dê o passo de fé, descansa. Porque a fé sem obras é morta. Mas se eu tenho fé, que não é um sentimento, é uma certeza, que vem pelo estudo da própria palavra que Deus declarou, sobre filhos, sobre casamento, sobre finanças, sobre meu coração, sobre minha vida pessoal, sobre minha vida familiar, sobre qualquer assunto dessa terra. Eu posso saber o que Deus tem para mim e ter o conhecimento que gera fé e associar a minha fé um passo. Eu estou indo para lá. Mas como você está indo? Você não tem nem a passagem. Deus falou que é para ir. E as portas se abrem. Não, Deus ainda não falou que é para ir. Então eu fico quieto até que o Senhor me dê uma palavra. E essa palavra me traz o conhecimento da vontade dEle. E sabendo da vontade dEle, agora eu dou passos de fé. É como um irmão que recebeu uma palavra profética. O Senhor está dizendo que você vai ser um juiz nesta cidade. E aquilo trouxe um momento de emoção para todos. Uau, o profeta de Deus. E passados 5 anos, nada tinha acontecido. E passados 10 anos, nada tinha acontecido. E as pessoas falaram assim, lembra daquele profeta que veio aqui? Profeta nada. Porque profetizou que aquele irmão ia ser juiz, ele nunca foi juiz. Então alguém foi aquele irmão e falou assim, você fez o vestibular para direito? Não. Você não fez um vestibular para o direito? Não, eu tinha que fazer. É o profeta que vai fazer o vestibular para o direito? É um anjo que vai fazer o vestibular para o direito? É Deus que vai fazer um milagre? De repente vem um cara do correio na caixa e fala assim, aqui está, a universidade mandou uma inscrição pronta e as provas todas já preenchidas para você. Não, sou eu quem vou dar passos, obras, ação em cima da minha fé, do que eu decidi crer, que é a palavra do Senhor. O justo viverá pela fé. Em Hebreus 11, 6, a palavra do Senhor diz assim, sem fé é impossível. Você conhece essa palavra? Impossível. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Existe uma dimensão realmente, irmão, que a gente pode ter como referência a nossa alma da palavra agradar. Então, se você quer agradar uma determinada pessoa, você sabe o que ela gosta, você vai e faz o que ela gosta, e aquela pessoa fica alegre, agradada. Ela fala, ai, gente, coisa boa que você fez isso. Essa é uma dimensão humana dessa palavra, agradar. Mas ela não cabe de forma plena no que Deus está ensinando aqui. Você pode ter certeza que Deus se agrada. Deus se alegra. Oh, Sóstens, me trouxe alegria, me agradou demais você ter feito isso. Que coisa boa, meu filho. Deus tem isso, sim. Mas existe uma dimensão da palavra agradar que diz respeito à nossa alma que é sempre meio doentinha. Ah, eu não fiquei contente, eu estou desagradado. Ah, eu não estou feliz. Ah, eu fiquei magoado. Ah, eu fiquei entristecido. Ah, ele não me agradou. Ah, eu não gostei que ele fez aquilo. Esse sentimento é um sentimento exclusivamente da natureza humana pecaminosa. E esse sentimento Deus não tem. Então, quando nós lemos, sem fé é impossível agradar a Deus, nós não podemos achar que, assim, Deus ficou triste comigo, Deus ficou magoado comigo, Deus ficou, assim, meio chateado comigo e agora Ele fechou os céus e não vai me abençoar mais. Nunca, de jeito nenhum. Nós precisamos entender essa palavra agradar a Deus no sentido de conexão. Agradar significa aqui nessa instância me vincular, me conectar, me ligar, estabelecer um canal limpo, desobstruído. Sem fé é impossível que eu esteja plenamente conectado em Deus de tal forma que vai fluir o que Ele tem para mim. Passa pelos sentimentos de Deus, porque Deus é um ser espiritual, mas é um ser espiritual pessoal que tem esse sentimento. Assim, o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se entristece e pode ter certeza que Ele vai se alegrar quando eu e você dermos um passo de fé. Tem festa, irmão. Ah, os anjos que estavam lá doidinhos para trabalhar e Deus pode, não, calma, vocês só podem ir se Ele der o passo. Ah, Deus, mas deixa a gente... Só se Ele der o passo. Aí Ele dá o passo de fé, Ele ousa, Ele começa a operar mediante a fé que tem, Ele tem obras em cima da fé, e os anjos, ah, pode ir, Deus, pode, podem ir. Meu irmão, não escandaliza comigo, não. Eu não estou criando uma doutrina que é assim, que anjo fica tendo essa conversa com Deus. Não, isso é uma coisa assim, muito humana para a gente entender uma coisa simples do reino de Deus. Deus está doido para fazer as coisas que Ele prometeu. Deus deseja tremendamente abrir as portas do céu e derramar tudo que já está pronto. Paulo diz isso, Pedro diz isso. Todas as bênçãos já nos foram derramadas, preparadas, disponibilizadas nas regiões celestes pelo conhecimento de Cristo Jesus. E o conhecimento é uma fé, certeza. Agora, Tiago complementa. Você não pode ter só o conhecimento da sala de aula. Você precisa ter o conhecimento da prática. Dê um passo. Eu vou dar um passo em direção a isso que eu creio que é do Senhor. Talvez o passo seja ouvir alguém. Irmão, eu nunca falei isso para ninguém. Eu nunca busquei conhecimento. Me ajuda a estudar o que a palavra diz acerca disso. Eu estou achando que é para eu mudar para tal lugar. Eu estou achando que é para eu fazer tal curso. Eu estou achando que é para tomar tal decisão. O que a Bíblia diz, o corpo de Cristo, que é a autoridade sobre nós, vai nos conduzir, vai nos ajudar a ter revelações do que está escrito. Entender se aquilo não é da nossa alma, se aquilo é realmente do Espírito. Se é uma palavra de Deus mesmo, pode dar espaço de fé. Pode dar espaço de fé. E se nós dermos os passos de fé, irmão, que são as ações, as obras que Tiago está dizendo, nós vamos agradar a Deus. No sentido dele ficar feliz, não tenha dúvida, mas principalmente no sentido de gerar uma conexão por onde flui tudo que Deus já preparou e está disponibilizado nas regiões celestes. As coisas acontecem, a porta se abre. Por isso, antes de pedirmos respostas, nós precisamos de intimidade em adoração. Leia comigo Romanos 4. Alguém abra para mim Romanos 4. Leia bem alto, Romanos 4, versículo 20. O texto está dizendo que Abraão não duvidou. Você se lembra de um episódio que Abraão não duvidou? E que foi um milagre, o quê? Isaac, o filho. Mas quantos anos Abraão tinha? Abraão tinha 100 anos. Você acha que um homem de 100 anos tem vigor físico para gerar um filho? A Bíblia deixa claro que sua esposa, Sara, já tinha passado a época de fertilidade, ela nem tinha mais os ciclos menstruais. Olha o nível de detalhamento de Deus para a gente entender todas as coisas dele de forma simples. Estéril, nunca tinha tido filhos. É impossível o senhor ter filho, Abraão. Mas a Bíblia diz que Abraão não. Agora, o que que Abraão fez? Como primeiro passo, prova de que não duvidou. O que está escrito aí? Ele se fortalecia para até fisicamente ter condições de gerar um filho, para viver com alegria, para ter ânimo. Ele se fortalecia como? Dando glória a Deus. O que é a expressão dando glória a Deus? Já viu aquelas igrejas bem crente, bem fanática, todo mundo dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e é tudo é glória a Deus, a gente tem que pedir para a gente, espera aí um pouquinho agora, senta agora. Já viu aquelas igrejas esquisitas, né? A gente acha esquisito, né? A gente, ah, eu não gosto dessas igrejas, não, fica dando glória a Deus, meu Deus, não, eu prefiro ser uma coisa assim mais solene, pois dar glória a Deus é tudo o que eu e você podemos fazer nessa terra. Anjos não virão aqui dar glória a Deus entre os homens. Eu e você é que vamos dar glória a Deus. Mais do que a frase, mais do que um rompante pentecostal, algo que sai daqui de dentro. Eu quero glorificar ao Senhor. Por que que você quer glorificar a Ele? Porque eu já vi tudo o que Ele fez e eu já vi tudo o que Ele vai fazer nessa minha vida, nesse assunto, nessa área, nessa questão. Então eu quero ter relacionamento de adoração, de louvor, de intimidade com o Senhor. E isso é o que me fortalece. Para quê? Para eu avançar em direção à porta. Ó, eu vou pagar o maior mico se eu avançar em direção a essa porta e der de cara com o vidro. Eu vou quebrar a cara, meu Deus do céu. Ah, não vou não, não vou não. Ele falou que o shopping está aberto, mas eu não vou, eu não vou. Depois não está aberto, sei lá que... E aí eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Como? Culto, louvor, adoração, quebrantamento, dar glória ao Senhor. Não é apenas cantar na igreja, é dar glória. Eu quero ser alguém que glorifica a Deus em todo tempo. E isso me fortalece. E se me fortalece, você assim, Toneiro, eu vou dar o passo e eu vou adiante. E essa porta vai se abrir. É possível, irmão, E tenha certeza que vai acontecer, de enquanto eu estiver adorando ao Senhor, o Espírito Santo falar comigo assim: meu filho, que bom que você está aqui tão mais perto de mim. Eu quero te dizer que é mais ou menos como você está acreditando, mas não faça isso, nem faça aquilo. Espera tanto. É isso que você está acreditando mesmo, filho, mas não vai por esse lado, vai por aquele outro. Não vá com tanta pressa, vá mais devagar. No tempo de intimidade, de adoração, de culto, o Espírito Santo traz sabedoria. E o texto de Provérbios, Salomão declara: o sábio discernirá o tempo e o modo. Eu já tenho certeza. Então, por que você não vai fazer? Não, calma, o Senhor já me disse que ainda não. Então, agora, eu não estou assim, ai, meu Deus, quando... Não, eu já sei o que o Senhor vai fazer, eu já estou em paz, eu já estou agora só glorificando o Senhor e me fortalecendo, porque Ele disse: espera. Ou Ele disse: não é por aqui, é por lá. Ou Ele disse: não é com esse, é com outro. Mas isso diz respeito a relacionamento. Você já viu alguém contar segredo no microfone? Segredo se conta no pé do ouvido. Essa é a vida de adoração. Filho, eu quero te contar um segredo. Eu vou fazer. Mas não é desse jeito que você está pensando. Eu preciso trabalhar com você ainda. Descansa. Como que Abraão não se fortalecia? Como que você não vai se fortalecer? Você vai se fortalecer. Eu não preciso mais chorar, não preciso mais gritar, não preciso mais me agoniar, não preciso mais desistir, não preciso desanimar, eu não preciso mais dar ouvido a nenhum dardo do diabo, porque o Senhor já me disse, eu já tenho a porção de fé. Agora eu vou dar os passos que eu tenho que dar. Sejam eles esperar, sejam eles avançar. Porque o justo vive... é pela fé. É a fé que produz as respostas das orações que pedimos e esperamos. A palavra do Senhor diz que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Na verdade, a palavra nos dá a entender com clareza que todas as coisas, antes da fundação dos séculos, já foram resolvidas. Aquele irmão Miles Monroe, ele tem uma frase assim, tão linda, ele diz assim: Deus não começa nada que ele já não tenha terminado. Deus não começa nada que ele já não tenha terminado. Mas essas coisas estão no mundo espiritual, invisíveis. E elas só descerão materializadas no nosso universo físico se eu der passos de fé, ações concretas em cima do que Ele disse. Se eu não der esses passos, minha fé é morta. Senhor, eu quero dar esses passos. Eu quero, Senhor, ser a resposta das minhas orações. Tanto ousar, e alguns ousam, ó, dei os cheques, 72 parcelas, e foi por fé. Não, você ousa tanto dando um passo assim, como ousa também por fé, dizendo assim: não vou comprar assim, não entro nesse esse sistema aí não. Porque pela fé a gente às vezes quer sair fazendo um monte de coisa lá na frente, tudo dá errado, meu Deus, mas o Senhor tinha falado que era. Não, Deus não vai falar nada que fuja dos princípios dEle. Então eu preciso de fé para eu também não avançar quando não é para avançar, para eu renunciar quando não é para conquistar. Não, eu estou descansado, não é para ir, não é para fazer, vou deletar isso aqui. Pela fé. E isso também será obra, ação. Senhor, eu quero orar menos. Eu quero orar menos. Eu quero te adorar mais. Eu quero pedir menos e eu quero crer mais que o Senhor já fez. E a minha oração não será apenas uma petição de quem está cego e sem saber de nada que rumo. Não, a minha oração será uma proclamação de alguém que tem certeza. E se eu vou esperar alguma coisa, é uma direção do Senhor. Mas eu vou dar passos, vou ter obras, ações de fé em cima do que o Senhor já me prometeu. A fé produz, primeiro, fidelidade. Fé e fidelidade são duas palavras do mesmo ambiente, do mesmo contexto. Só é fiel quem tem fé. Só permanece alguém que crê lá na frente. Então, Senhor, eu estou proclamando minha fidelidade ao Senhor. Por que eu sou fiel nos dízimos? Porque eu creio lá na frente, eu estou enxergando lá na frente. Eu tenho fé, eu tenho certeza do que Ele disse. Então, eu estou dando passos de fé. Então, eu me torno fiel. Eu sou fiel à minha esposa, por quê? Porque eu tenho certeza do que tem lá na frente. Eu estou dando passos em cima da fé que eu tenho, da certeza que eu tenho do que o Senhor fez, do que o Senhor prometeu. Porque eu sou fiel com meus amigos, com minha família, porque eu sou fiel lá no meu ambiente de trabalho, porque eu tenho certeza do que Deus tem para mim aqui. Eu não estou à mercê do governo, das circunstâncias. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu imagino. Então eu me torno fiel. E a fidelidade gera perseverança. Ser perseverante. Não é ser cabeça dura, não. Ser cabeça dura é insistir em algo errado. Ser perseverante é ter certeza, ter fé de que esse é o caminho. E permanecer nele. Que gera coragem, que gera as obras. Convido você a fechar os seus olhos. Eu convido você a ter um tempo conversando com o Espírito Santo. Talvez a nossa oração tenha que ser primeiro diante dele. Senhor, eu estou sem forças. Porque eu já tentei tanto, eu já acreditei tanto, eu já insisti tanto, eu já tomei tantas atitudes assim e que eu descobri que elas não adiantaram nada, que eu perdi as forças. E eu quero reconhecer, Senhor. Eu quero reconhecer que muitas vezes eu andei, não foi pelo que está escrito pelo Senhor, mas pelo que minha alma queria. Eu dei passos, eu ousei, eu fui corajoso, eu perseverei, e agora estou descobrindo, na verdade, eu insisti com o que eu pensava, eu achava. E eu quero confessar que o que tu tens para mim é perfeito. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não é essa coisa que me angustia, que me tira as forças, não. A tua vontade é maravilhosa. E eu quero andar é no centro da tua vontade. E eu quero saber o que está escrito pelo Senhor na tua palavra. E eu quero associar a essa certeza obras. Abraão não tomou atitudes de fé só em relação ao nascimento do filho. O texto que lemos diz que Abraão foi justificado pelas obras, junto com a fé, porque ele teve fé que o Senhor foi quem deu o filho. Ele teve fé que o Senhor foi quem disse para ele subir ao Monte Moriá e imolar e sacrificar seu filho. E ele teve fé de que o Senhor ia providenciar todas as coisas. Então ele foi e fez. Senhor, a tua palavra diz que o justo viverá é por fé. Eu quero ser alguém que vive por fé. Então eu quero colocar na tua presença esses assuntos da minha vida pessoal. Que eu tenho insistido, que eu tenho batalhado, mas que eu não experimentei ainda dar passos de fé, descansado, seguro. E eu quero pedir ao Senhor certeza, convicção da tua vontade, do que está escrito na tua palavra acerca desse assunto, do que é para eu fazer. E mediante uma palavra do Senhor, eu vou dar passos, eu vou ter obras, ação.